Não dava. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Lá vai fogo. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. DJ Neguinha, Zelete Zonte. Eu deixo claro que comigo é temporário. Bom pra mim, tu e som e o meu calendário. Mas não esperava que você esperava algo de mim. Às vezes você não sabe, mas tá que tá assim. Chega com essa história falando que eu menti. Mas eu nunca menti, namorou. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que te amava. Você foi a pessoa certa, não é errada. Você foi a pessoa certa, não é errada. Você foi a pessoa certa, não é errada. Você foi